só por amor. Se alguém viria aqui por causa desse amor, sofreu até o fim. Ele morreu por mim naquela cruz, pra que um dia eu fosse capaz de entender. Jesus ressuscitou.